Começando Nerd Patriarca de volta, e hoje o bom, o mal e o feio Brucutus. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Vocês se acham fodões? Vocês já lideraram um exército de crianças desarmadas contra um grupo de usuários de droga no parque do Ibirapuera usando de arma uma garrafa de Coca-Cola vazia? Vocês já conseguiram convencer pré-adolescentes a lutarem no recreio valendo pontos imaginários? Vocês já tomaram banho numa bica d'água num dia chuvoso no meio da rua com 53 quilos de creme de pentear no cabelo? Isso é ser triplo X. Hoje eu tô aqui com o Everton. E comentar sobre Deadly Prey vai ser sopa no mel, cara. Hoje eu tô aqui com o Anderson. E o nosso Mike Denton mostrou pros criadores de Mortal Kombat como se fazer um bom Fatality. Muito bem, eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Começando Nerd Patriarca de volta, voltamos para mais um episódio desse podcast e hoje iremos fazer mais uma vez o bom, o mal e o feio. Dessa vez o tema escolhido para a gente fazer esse nosso quadro de um filme bom, um filme que foi bem recebido de crítica, é um filme que é o consenso que é um bom filme, né, entre os críticos e qualquer pessoa que aprecie cinema. Um filme mal, que é um filme que teve um orçamento, que foi lançado para ser um filme bom, mas que o resultado de bilheteria ou o resultado de crítica não foi tão bom assim. E o nosso filme feio, que é um filme de baixo orçamento, um filme tosco, um filme trash, que a gente coloca aqui pra gente dar boas risadas e praticamente isso, né? A gente ri dos filmes ruins, né? E o tema desse bom, o mal e o feio é Brucutus, que é um personagem característico aí dos cinemas dos anos 80, dos anos 90, caracterizados por muitos atores. Brucutus, esse que já comentamos aqui nesse podcast, fizemos o nosso torneio Brucutus lá no começo dos torneios. Eu não tenho a mínima ideia de que episódio seja, mas lá no começo vai ter o link aqui nesse podcast desse torneio Brucutus. Pra quem acompanha o Nerd Patriarca sabe como funcionam os torneios, e aquele torneio é muito divertido e eu não estava prestando muita atenção também. Isso por é histórico. Sinal, coincidência, o vencedor desse daqui também é o Rambo, né? Mais ou menos isso. Mas vai ficar aqui o link dos Brucutus, que são personagens que a gente sempre lembra aqui com carinho, principalmente dos seus atores que estão aí na ativa até hoje. E a gente selecionou três filmes nessa categoria aí do bom e mal e feio com o Brucutus. E pra começar, o nosso filme bom. O bom. O que diabo deu em Deus pra fazer um homem como Rambo? Deus não tem nada a ver com Rambo. Eu fiz. E quem é você? Sam Trautman. Coronel Samuel Trautman. Estamos ocupados, coronel. Em que podemos ajudar? Eu vim pegar o meu soldado. Seu soldado? Recrutei-o, treinei e comandei no Vietnã por 3 anos. Acho que isso o torna meu. Gostaria de saber por que o Pentágono iria mandar um coronel para resolver isso. O exército achou que talvez eu pudesse ajudar. Eu não sei de que maneira. Rambo agora é um civil e é um problema meu. Eu acho que você não entendeu. Não vim até aqui tirar o Rambo de você. Vim salvar você dele. O nosso filme bom, ele talvez seja a essência do que é ser um brucutu. Mas posteriormente pra franquia. Eu acho que nem tanto esse primeiro, né? Mas posteriormente sim. Esse filme bom, ele foi lançado em 6 de novembro de 1982. Saiu um pouquinho antes nos Estados Unidos, né? Chegou em novembro aqui no Brasil de 82 e em outubro nos Estados Unidos. Eu estou falando de Rambo, Programado para Matar. Esse é o título nacional, né? Em inglês é First Blood. Um filme que é protagonizado e é clássico do Sylvester Stallone, dirigido por Ted Kotcheff. E ele é baseado num livro. Alguém leu o livro? First Blood, escrito por David Morrell. David Morrell, publicado em 1972. Nem vou me pronunciar. Até porque esse livro nem saiu em português, cara. Ah, nem saiu em português? Cara. Não vou me pronunciar mesmo, com força. Até não tem edição em português, BR. Cara, faz uma falta, né? Então, esse livro é o que deu origem ao filme, né? A história de John Rambo, esse ex-combatente do Vietnã, que começa essa franquia que talvez seja uma das mais clássicas do cinema, um dos personagens mais clássicos icônicos do cinema, o John Rambo, querendo ou não, muito, esse personagem se tornou maior até do que seus próprios filmes, assim. Ele virou uma coisa muito comum na cultura pop, né? Uma referência, uma gíria, seja como você queira falar, o John Rambo tá muito marcado no cinema. Mas a gente começou, escolheu ele, como o Ivaldo já falou, que dessa vez realmente o Rambo é o vencedor. É o filme que a gente escolheu pra ser um filme bom. E por que que esse filme é um filme bom? Ó, vou definir esse filme em quatro palavras que eu acho que define ele muito bem. Ação, reação, causa e consequência. Esse filme é muito fechado no que ele apresenta. As sequências em si são legais, tal, um pouco menos, um pouco mais. Mas esse filme é muito bem fechado no que ele quer apresentar. E é exatamente o que essas quatro palavras significam. Mostra uma coisa que tá acontecendo, o Rambo age, tem a reação dele. E ao longo do filme você fala, pô, o que que tá acontecendo? Por que que isso... Aí você vê o que aquilo ali tá causando, você vê a causa que gerou aquilo ali, as consequências que trouxeram pro personagem. É um filme... que sinceramente eu achei, por mais que é um filme brucutu, e você tá ali pra ver tiro, facada e bomba, mas eu achei muito, muito boa a história. Achei muito legal essa ideia de trazer esse lado mais traumático, essas consequências pós-guerra na cabeça dos soldados. Eu achei que foi muito bem trabalhado. Gostei muito desse ponto que é avaliado no filme. Eu achei muito interessante. É, o cinema, que a gente pode chamar aqui de brucutu, que era quase que um gênero próprio a partir dos anos 80, ele é muito decorrência... não por conta do primeiro Rambo, mas a partir do segundo. É, exatamente. O segundo exatamente. Rambo que muda, que ele pega toda a ideia do personagem e coloca o cara como se fosse um justiceiro, fazendo por linhas tortas aquela jornada do herói, né? Que ele primeiro recusa a missão e depois ele aceita, mas de uma forma totalmente deturpada. E no primeiro filme não tem isso. O primeiro filme é um filme de drama mesmo. É um filme que trabalha mais o lado psicológico do personagem. E só pra contextualizar também, o filme se chama First Blood. Não teria por que ter um segundo, terceiro ou agora o quinto Rambo que vai sair. É, bem lembrado, né? The Last Blood, o quinto filme do Rambo que vai chegar agora em setembro, vai estrear. Que eu vou ver, obviamente, né? Eu tô falando, mas eu vou assistir, né? Como eu falei, o ouvinte talvez não saiba, o primeiro cast que eu gravei foi o filme é ruim, mas eu gosto, fui falando sobre Rambo 3. É verdade. É, porque o primeiro Rambo, mesmo ele sendo um drama, né? Ele já traz os elementos que vão configurar essa ideia do brucutu também, né? A questão de um personagem ser muito forte, ser muito... ser acima dos outros personagens, sabe? É o cara que é o mega treinado, que ele é praticamente invencível. E outros aspectos referentes aos filmes de brucutu, por exemplo, são frases de efeito. Esse filme, mesmo ele não tendo as frases, por exemplo, nível comando pra matar, tá ligado? Ela tem também umas frases de efeito, sabe? Você lembra de muitas frases na hora que você assiste. Ah, e tanto que, por exemplo, tem uma frase que é usada até num outro filme que a gente vai comentar aqui, sabe? Então, pra eu, particularmente, a frase desses filmes de brucutu que eu mais gosto veio desse filme, que é a introdução do Coronel Trautmann quando a polícia resolve pedir ajuda da Guarda Nacional e do Exército pra caçar o Rambo. Que quando ele aparece e o xerife fala pra ele: o Rambo é um civil, agora ele é meu. E o Coronel simplesmente manda pra ele: eu acho que você não entendeu, eu não vim salvar o Rambo de vocês, eu vim salvar vocês dele. É bem característico do que tá acontecendo no filme, né? É muito, dá até um arrepio quando você ouve falar isso, ainda mais dublado, que era a voz do Orlando Drummond, a dublagem clássica, né? E, cara, é muito foda. Esse filme, ele tem algumas partes muito marcantes, não só pelas frases, mas muito pela própria construção da história. Isso que você falou é interessante, me fez pensar numa coisa também. Eu assistindo o filme, e também eu acho que pra um público geral, como eu falei, o Rambo é um personagem tão icônico e tá tão enraizado assim no cinema, ou quem assiste cinema, ou até quem não acompanha cinema, você fala Rambo, você tem noção do que é, né? Você imagina num louco com uma metralhadora com aquelas balas no peitoral, né? Atirando pra todo lado. E bandana na cabeça. E a bandana vermelha ou qualquer outra isso. cor, né? Isso. Mas quem, por exemplo, quem jogava CS, quando você tava na tela de espera pra fazer a compra, quando você apertava o B, que abria o menu de compra, B51, você comprava a metralhadora que todo mundo chamava de Rambo. Sim. Que é aquela metralhadora portátil que ele carrega, principalmente no segundo filme. E revisitando o filme, assistindo novamente, fazia muito tempo que eu não tinha assistido, que eu tinha assistido o Rambo, o filme, ele é muito bom, e ele tem características bem diferentes dos posteriores, e ele traz uma faceta que é bem diferente do que você pensa simplesmente como uma máquina de matar. Ele é uma máquina de matar, obviamente, dos outros filmes ele vai ser muito mais, mas o filme tem uma história muito boa, o personagem é muito bem construído, é um filme muito bonito. Eu fiquei bem impressionado com as cenas que eles conseguem criar, cenas de horizonte, sabe, de você consegue ver a paisagem por completo de onde eles estão. São cenas muito bem filmadas. É um filme que voltou a me impressionar depois de tanto tempo que eu assisti. Porque eu acho que todo mundo que revisitar ele vai ficar um pouquinho impressionado pra ver que ele é bem diferente do que a maioria pensa. Isso que você falou é legal, que no filme um dos momentos que você mais se surpreende é o próprio... Eu acho que tem até mais de um momento em que o próprio Rambo chega e fala, ó, tem um cara ferido aqui, chama socorro, o cara se machucou, vou me render, vamos parar com isso, não, tá tudo certo. E a polícia que tá tiro, facada e bomba, a polícia que quer tacar fogo no Rambo. Então ele simplesmente tá sobrevivendo, ele tá arranjando um jeito de sobreviver. Tá, até nas próprias armadilhas que ele faz, muitas delas são pra ferir a nível de deixar o cara... parado ali, pro cara atacar ele. Tanto que no filme, se eu não me engano, ele não mata ninguém. Sim, ele só fere. Uma pessoa só. É, um cara só, né? E ainda é indiretamente. É. Ele joga pedra no helicóptero pra espantar o piloto, e aí o cara que ele tá mais pra fora do que pra dentro, ele perde o equilíbrio e cai de cabeça na pedra. Sim. Ou seja, apesar do título em português dar a entender de que o cara vai fazer uma limpa e coisa que ele viria fazer nos outros filmes, nesse filme ele mata uma pessoa e completamente por acidente. O título já justifica aquele pensamento que a maioria tem do Rambo, né? E se você não assiste o filme, você pensa exatamente isso. O cara vai matar geral, né? Ele não mata ninguém. Ele faz de tudo pra que ele não precise matar ninguém. A gente percebe durante o filme tá essa construção de caçada, do Rambo ser caçado, na verdade é ele que está caçando, mas que ele tem o controle total da situação e ele pode matar qualquer um a qualquer momento. Mas ele prefere não fazer isso. E eu acho que o Stallone ele já tinha feito Rock, né? Então já tinha um puta filme 3. De sucesso. Já estava na franquia Rock, né? Mas ele não tinha nenhum outro filme assim muito foda, uma franquia muito pesada, um filme de muito sucesso. Até começar tirando essa... Rock era só esse mesmo. É, exatamente. Até ele começar. Ele ficou com medo. Isso tinha um pouco de medo do Stallone de ser um ator dessa franquia apenas, entendeu? E sumir depois. Ele não tá de todo errado, né? Ele não tá de todo errado, né? Acabou sendo um ator de franquia, só que ele criou mais de uma, né? Mas ele criou. Eu falo assim, no sentido de você considerar um trabalho digno de nota dele, ainda é o Rock, o primeiro. Tanto sim. Que nas críticas da época, todo mundo falava, olha, o novo De Niro, o novo Paul Newman, que não sei o que. Aí quando chegou na cerimônia do Oscar, viu que ele era retardado daquele jeito. Mas se você lembrar, assim, eu acho que onde ele entrega um trabalho de atuação melhor, ainda é no primeiro Rock, cara. Aqui ele já tem umas coisinhas que viriam a fazer... que viriam a ser meio o popular dele, assim, né? Falando de Stallone. E dois atores, só por curiosidade, você citou que foram cogitados pra fazer o papel do John Rambo também, né? O De Niro e o Paul Newman. O Al Pacino também. Eu não falo nada à toa, cara. Eu não falo nada à toa, você já devia saber disso. O Pacino também ficou considerado. Tem uma lista grande de atores considerados. Dustin Hoffman. Mas aí mudava o diretor, eles mudavam a ideia de que eles queriam como protagonista. Mas o Stallone, ele é um ator que ele sempre abraçou muitos projetos dele em questão de roteiro, de produção. Ele é um dos caras que assina o roteiro. Na verdade, o roteiro é praticamente dele, desse filme, né? De todos os cinco, na verdade. É, ainda bem que acertou mais no primeiro, né? Mas, não, mas a gente vê que é um ator com controle total da produção, né? Mas essa parte que você falou dos atores, ela é muito parecida. É que você tá falando isso, mas na verdade isso aconteceu no Rock. No Rock que eles queriam outros atores pra interpretar o personagem. Aqui o Stallone já tava como estabelecido, então ele escreveu o roteiro, montou toda a equipe já pra fazer o filme. Mas posteriormente a ideia. Porque o livro é de 72, né? Tem um outro. Já tinham comprado direitos, então tinha outras pessoas trabalhando. Sim, quando ele pegou, realmente, pegou pra ele. Por exemplo, o diretor do filme não é o Ted Kotcheff, não é o primeiro diretor que era considerado, né? Até o George Miller entrou na parada pra gravar o Rambo, né? Ia gravar o Rambo no deserto, né? Mas não rolou. O filme, que eu falei, as críticas dele são muito boas. Até hoje ele tem uma nota bem alta no Rotten, 86% de crítica, 85% de público. É um filme que deu uma bilheteria considerável. Vai, gastaram 15 milhões de dólares. Pra época, sim, né? O filme tem um orçamento de 15 milhões de dólares, que é um orçamento que hoje é ridículo, né? Mas um faturamento de 125, 126 milhões de dólares. É uma boa renda, né, pro que eles gastaram no filme, e pra época devia ser uma renda bem melhor. Só pra adicionar mais um comentário positivo sobre o filme, que depois eu vou criticar nos demais, Uma coisa que eu achei muito legal desse filme, por mais que é um brucutu, tem muita cena, muito momento que a gente sabe que tem um apelo pra auxiliar o personagem, até porque se ele morrer em 15 minutos não faz sentido. Uhum. Muito do que acontece nas cenas de ação é plausível. Tipo, não tem tantos exageros, não tem alguém descendo de esqui na árvore, na floresta pra ligar uma TV. Enfim, é bem plausível. Tipo, são coisas que um cara bem treinado poderia realmente fazer, de estilo de armadilhas que poderia realmente montar. Então, não sei, é legal. É uma ação que você compra. Não é nada tão que você olha e fala, ah, forçação de barra, isso aí é só pra mostrar que o cara é fodão. Como ele tem não essa é um história? Cara, não é um cara só bem treinado, é o cara mais bem treinado, é o melhor deles, cara. Exatamente. É, você tem que pensar nisso, né? O filme, ele ou constrói... como diz o Trautmann, né? O Trautmann fala que ele é o melhor com armas, facas e mãos. Exatamente. Que foi treinado para ignorar a dor, ignorar o tempo, viver da terra e comer coisas que fariam uma cabra vomitar. Porque o filme constrói muito bem isso, né? Ele te mostra, ele constrói todo o background do personagem, mostrando que ele realmente é foda. Te mostra isso em tela, nas ações que ele faz, nas ideias que ele tem, como ele lida com a sobrevivência, como ele lida em enfrentar seus inimigos. E a construção dele, pra você entender que ele realmente é esse grande soldado, é muito bem feita, né? Porque você compra a ideia. E eu acho que o filme, como ele tem essa história contínua, né? Dessa caçada até o final... É um filme muito agradável de assistir, né? Ele tem um ritmo muito bom. Ele não fica nenhuma parte arrastado, nenhuma parte acelerado demais, você não tá entendendo. Os momentos dele, a edição dele é muito bem feita. Uma coisa que eu acho legal é a demonstração dos traumas do Rambo. Pra caralho. A questão não é... Tem cenas que mostram ele lá no... ele preso lá no Vietnã, né? Mas são, tipo, flashbacks. O mais legal é a caracterização que ele faz quando ele tá falando. Quando ele começa a comentar o que ele viu, ou o que ele sentiu, ou os amigos dele, ele comentando toda a história. Só ele falando é uma caracterização muito boa da história dele, sabe? Dos traumas que ele tem. O desabafo dele, ele acredita. O desabafo final dele é sensacional, cara. É uma cena muito bonita. Eu já não gosto. Pra mim, o final tira muito da nota do filme. Eu diria que esse filme seria quase uma nota 10. Mas aquele final, aquele discurso do final, pra mim, ele é muito, muito choroso, sabe? Eu acho ele um tanto quanto desnecessário. Cara, eu gosto muito. Eu acho que combina e carrega tudo que o personagem viveu durante o filme, das ações que ele tomou, das lembranças que ele tinha, e encaixa perfeitamente ali naquele momento que ele esgotou realmente, ele tá sem alternativas. E ele encontrou lá o coronel... É coronel? Trautmann. O Trautmann? Coronel, não, eu só queria lembrar se era coronel mesmo ou se era outra coronel. Patente que eu tinha confundido. E aí, quando ele encontrou ele, veio tudo à tona. Então, pra mim, agrada. E se bem que esse não é o final esperado, não era o final original do filme, né? Foi gravada outra cena, que é o suicídio. Tem o suicídio do Rambo, tem... Assim, final escolhido foi esse. Primeiro foi feito o final do suicídio dele. Do suicídio. Mas o final do livro é o Trautmann quem mata o Rambo. O Trautmann assassino, exatamente. E o primeiro corte do filme tinha 3 horas. Eles diminuíram quase metade. O Stallone... Olha, pra você ter uma ideia, o Stallone, ele não... que ele, o primeiro corte do filme tinha 3 horas, o Stallone achou ruim, nem o filme nem saía, nunca ia ter estreado Rambo nos cinemas, imagina só isso, ainda bem que o Stallone mudou de ideia. Então, o filme foi salvo pela montagem, né, a montagem de Joan Chapman, ela conseguiu primeiro reduzir o filme, tornou ele ali um filme de mais ou menos 1h32, então assim, ficou muito melhor e você vê que as cenas, ela passa a ter uma fluência melhor. Eu acho que ele deve ter ficado desapontado com 3 horas, porque provavelmente devia ter muita cena pra encher linguiça, sabe, muita cena lenta, muito tipo de coisa, e a montagem que a gente vê no cinema, que a gente vê depois, ela é bem dinâmica. Em nenhum momento você sente o filme arrastado, cara. Quando você vai ver, o filme tá acabando. Não, o filme deve ter... A edição é muito perfeita, e esse primeiro corte de 3 horas, ele deve ter levado muito mais em questão o livro. O livro tem algumas diferenças, o Rambo não é tão herói assim. Quer dizer, ele mata umas pessoas. Ele é um vilão, né? Ele mata pessoas no livro, né? Enfim, é um pouquinho livro, mais complicado. Ele é uma máquina, né, de matar, de fato. Ele é programado pra matar, de fato, né? Como não tem um livro em português, mas no livro ele é um cara literalmente traumatizado, igual é o do Porém, ele é um cara psicótico. Ele realmente, o que aparecer na frente dele, se olhar torto pra ele, ele vai lá e dá cabo da pessoa. Só um último comentário, o xerife Teasley é um dos caras mais escrotos do cinema, cara. Puta que pariu, que velho chato. Mais pau no cu, velho. Ele é muito filho da puta, velho. E o cara manda muito bem, velho, o ator. Eu não sei o nome dele, velho. Brian Denny. Puta, ele manda muito bem, cara. Ele ficou marcado, de certa forma, porque ele viria a fazer papéis no futuro que lembravam muito esse xerife. Mas realmente aqui tava muito bem, cara. Você entende, é até errado você falar, mas você entende a questão do por que ele encrencou com o Rambo. Porque é uma cidade pacata, ali ao pé da montanha, não acontece muita coisa, todo mundo se conhece, de repente chega um desconhecido, e ainda mais um veterano de guerra. E os veteranos do Vietnã, eles não foram recebidos muito bem, nem pelo governante que mandaram ele pra guerra, nem por outros... agentes de força de segurança similares e muito isso também é um ponto positivo do filme, né? É você entender como esses veteranos, eles são recebidos e não são recebidos da melhor forma possível, né? Você pensa, caramba, mas por que o cara tá tratando o veterano dessa maneira? Só porque o cara tá andando na rua? Mas aí a gente tem todo o pensamento da época, das pessoas que estão vivendo naquelas cidades, de como eles enxergavam essas pessoas, né? Talvez como assassinos ou simplesmente máquinas de matar. Pessoas sem perspectiva de viver em sociedade ali, né? Posteriormente. Talvez, e muito por isso a gente entende já desde o começo do filme, quando o policial encontra ele, né? O xerife da cidade. Cidade de Hope, né? Se eu não me engano. É até irônico que a cidade se chama... Exatamente. O cara que tá perdido na vida. Não, exatamente. O filme tem essas pequenas... Essas coisas que te mostram como era o cenário da época, mostram muito bem como é o personagem, como o personagem pensa, e eu acho que ele funciona muito bem como um todo, e por isso que ele é um clássico do cinema, pelo personagem da franquia que ele construiu e por filme mesmo. É um filme muito bom. É, o Rambo, ele viria a inspirar indiretamente e diretamente outro herói que a gente já comentou aqui, que é o John McClane, né, cara? Porque enquanto o Rambo instituiu essa questão do homem solitário, que vai lutar contra os inimigos, basicamente um exército, e a partir do Rambo 2 virou tudo filme relacionado à morte, a um exército de um homem só, o John McClane, ele tem exatamente as mesmas características do Rambo, que ele é um cara que tá numa situação que ele não queria, ele se viu acuado e ele foi obrigado a agir, mas ele é mais humano, ele tem as fragilidades dele, ele tem os traumas dele. Então ele não só tem que lidar com os vilões, como ele tem que lidar com questões próprias. Isso que torna o nosso ex-combatente do Vietnã, John Rambo, um soldado incrível. Ele foi injustiçado no podcast dos Brucutus, isso nunca vou esquecer. Eu concordo. Por isso que ele é traumatizado. Por isso que ele tá traumatizado. Eu acho que é por isso que ele vai gravar o quinto filme, cara, pra pegar você. Você não lembra dele falando, não, Vinícius? Coronel Trautmann, eu juro. Era pra mim ter vencido aquela luta, os caras torceram pro outro. Martin Hicks, eu nunca vou esquecer. Mas enfim, vamos lá. Pode, cara. Por isso que ele tá traumatizado. Muito bem, vamos pro nosso filme Mal. O Mal. Because soldiers are built to take orders and fight wars. But we, my friend, are not at war. We are at peril. That's why, Triple X. Eu não sou herói, sou jogador de futebol. My bad. So I'll leave you be then. O nosso filme Mal foi lançado, é o filme mais recente que a gente vai comentar aqui, ele foi lançado em 2017, ele é de uma franquia de... Vamos dizer que foi uma tentativa de modernizar os brucutus. É um ator que é discutível se ele é brucutu ou não, mas eu acredito que sim, né? Não que isso seja... Não que seja dos bons, dos filmes bons. Eu acredito que sim. Ele é feio. É o filme... Feio, bombado. É como diz o Seu Madruga. Ele é feio, forte e formal. Os três Fs necessários. O filme que eu estou trazendo aqui para essa discussão é Triple X Reativado, que é da franquia Triple X, protagonizada... Primeiro filme foi protagonizado pelo Vin Diesel, o segundo foi protagonizado pelo Ice Cube, e o Vin Diesel voltou em 2017 para reativar essa franquia. Gostaram dessa jogada? Não, né? Ficou horrível. Olha só, genial. Não, desculpa. Mas o filme é dirigido pelo DJ Caruso. Olha o nome do diretor, cara. Para mim já tá errado, cara. O diretor DJ Caruso, eu não consigo não dar risada. Isso, vocês viram o roteirista desse filme? Sabe não. Quem é? É o Pedrinho, 12 anos, cara. Porque foi feito pra uma criança de 12 anos esse filme, cara. Eu falo assim, cara, o roteirista do filme é o F. Scott Fraser. Não me pergunte quantos filmes ele já fez. Mas, então, o Vin Diesel voltou em 2017 pra essa franquia. Tinha uma ideia de continuar, eles têm a ideia de continuar, fazer franquias, mas o filme não foi muito bem recebido de crítica. Bilheteria até que não foi tão mal, ele teve um orçamento de 85 milhões, teve 345 milhões de receita, então pra qualidade desse filme é realmente surpreendente que ele tenha tido uma bilheteria dessa. Mas não, as críticas... Não é, por Velozes e Furiosos você vê que não é surpreendente. Exatamente, tem essa questão aí que acho que atraíram muitos espectadores, telespectadores, não, espectadores pra esse filme. O Everton falou tudo agora, cara. Esse filme é... Esse filme Velozes e Furiosos é a mesma coisa. É, e todo mundo foi assistir e achou uma merda. Por exemplo, no Rotten ele tem 45% de aprovação da crítica e do público 37%. É até menor a do público. Mas, me digam... Olha, esse filme só tem uma coisa boa. Eu já vou falar aqui logo. Ele ganhou o prêmio de... Ele ganhou o carburador de prata de melhor socão de moto em 2017, no Choque de Cultura. Só. O resto, cara, esse filme é um lixo. Ele é, pra mim, ele é pior que o filme do Danto, que a gente vai falar depois. Cara, muito. Mil vezes. Ah, é bem pior, porque o do Danto é muito melhor, cara. Só pra começar, Xander Cage é o pior brucutu que eu já vi na minha vida. Puta, pior nome que cara também. Chato, velho. É insuportável. Primeiro, a pergunta que eu não quero falar. O Vin Diesel é gordo ou ele é muito, muito largo? Muito forte, assim, tá meio largo. Ele é gordo ou ele depende, tá muito largo? Depende da referência. Aquele filme que ele é advogado, ele tá gordo. É ele. Esse aqui ele usa alguma coisa por baixo, assim, pra manter o. É só comparar com Ice Cube. Ice Cube é gordo, cara. Essa franquia tá toda errada desde sempre. Cara, esse filme, pra mim, ele é. Puta, ele é muito ruim, óbvio. Ele é muito ruim porque a primeira cena já é o Neymar Jr. Vai tomar. Nossa, por favor. Não, calma, ele é pior porque a primeira cena é o Neymar Jr. Mas ele e o Samuel L. Jackson não estão no mesmo estúdio. Não, tá muito óbvio aquilo, né? As cenas foram filmadas em locais diferentes. Você percebe o chroma key nos dois locais. Ou seja, os caras tinham tanto dinheiro pra gastar do orçamento e me faz uma cena de chroma key, velho. E o pior que você já comentou, por exemplo, Samuel L. Jackson, a gente já sabe que é um ator que entra tanto em filmes impressionantes, de muito bons, e filmes merdas como esse. Mas o elenco tem Toni Collette, tem artistas marciais importantes como o Donnie Yen, o Tony Jaa. Porque, eu não sei o que eles estão fazendo lá, por sinal. Não, as cenas de porra, você vai ver, o Donnie Yen, pô, luta pra cacete, tá ligado? Tony Jaa luta pra cacete. O personagem dele... Então, Tony Jaa só dá cambalhota. Tony Jaa só dá cambalhota, só. Mas o Donnie Yen, por exemplo, você vê, ele luta o Wing Chun, tá ligado? Sim, sim, isso é verdade. É bem legal, as cenas dele, mas o contexto que elas acontecem e tudo que envolve e tá em volta é uma bosta, velho. Exatamente. Se fosse ele no quintal de casa fazendo aquilo. É. Cara, falar um negócio aqui: se fizesse um spin-off com o personagem do Donnie Yen, eu assistiria numa boa. É, eu acho que pode até funcionar. O Donnie Yen, né? É um puta de um ator. Verdade. Não, o Donnie Yen, eu acho ele um puta de um ator foda. E mesmo nesse filme de merda, ele ainda consegue entregar alguma coisa decente. Você consegue ver ali alguma qualidade. A Toni Collette, não sei o que ela tá fazendo nesse filme. Eu acho que ela tá muito afundada em dívida, velho. Meu, é absurdo. Provavelmente. Como nada desse filme faz sentido. Nível dela fazer esse filme, cara. E outra, você já sabia a reviravolta do final. Isso é óbvio. Não só revira a volta do final, o filme todo é muito óbvio. É aquelas cenas de ação coladas que não fazem sentido. Alguém me explica o grupo do Vin Diesel? Nossa, primeiro, cara, antes de tudo, grupo. Calma. Antes de comentar o grupo, Ivaldo, tanto o orçamento, quem que fez aquelas tatuagens absolutamente ridículas do Vin Diesel, cara? Tá na cara que aquilo é tatuagem de chiclete, cara. Tá muito na cara. Elas são horríveis, horríveis. Ninguém compra aquela tatuagem de verdade. Até o periquito tá dando risada aqui agora. Cara, a gente vai falar mal desse filme mesmo. Então, pra começar, é o seguinte: esse filme tem tanto dinheiro e a primeira cena você tem um jogador famoso por ser brasileiro, por ser um escroto. Então, acho que combina com o filme. O Vin Diesel, ele tá no Brasil e o Brasil do filme dele, de novo, fala espanhol. Eles estão vendo um jogo da Copa do Mundo de 2014 com os caras falando em espanhol. O Vin Diesel já teve tanta vez no Brasil, ele não sabe que aqui se fala português. Não, não sabe. Pra ele é tudo igual. Puta que pariu, velho. E outra, você falou que a franquia foi reativada. Essa merda não tinha nem que ter sido feita. Ufa, tava lá quietinha desde 2005. Pra que foram mexer nessa porra? Vin Diesel, né? Esse é o nome do cara. É, a melhor atuação do Vin Diesel é fazendo o Groot. Com certeza. Eu comentei o Vin Diesel. O filme, ele é padrão dos outros dois. Quem assistiu os outros dois, ou quem lembra, ou tem algum conhecimento prévio, o personagem do Vin Diesel, né? O Xander Cage, é esse o nome dele? Nossa senhora. Eu chamei de Xander Cage, só pra entender. O Xande Cage, ele um ex-agente, né? Ele é ex-agente não, da CIA, do FBI, do governo americano. De onde que ele é? Dos Vingadores? Ele é um ex-agente de algum lugar. E ele é um ex-agente especialista em esportes radicais. Nunca se esqueça disso, cara. Muito respeito. Que merda. Nossa, aquela cena dele surfando o carro do primeiro filme ainda dói. Cara, quem compra que o Vin Diesel consegue ficar em cima do skate por tanto tempo, cara? Não, não tem como, velho. É impossível. Velho, na moral, quem compra que o Vin Diesel, sempre que ele aparece, vai ter uma mulher dando em cima dele? Nossa. Todas as cenas, é impressionante. Aí mostra que ele é o cara lá, especialista em esportes radicais, é o super espião. Não sei se a gente pode chamar de espião ou agente, porque de espionagem não tem nada aquilo, né? O cara com aquelas missões ali, subindo na porra da torre, descendo de esqui. Então, nada faz sentido, né? Não. E no filme ele vai ter uma missão, ele vai ser recrutado pra fazer uma nova missão que só ele pode realizar. E, cara, tem uma cena pra mim que é muito ridículo. Quer dizer, tem várias, né? Mas no começo ali, quando vão recrutar ele, aí ele percebe que é uma montagem ali, ele pega a arma e metralha todo mundo, cara. E vai em câmera lenta, passando assim, olhando pro lado, olhando pro relógio. Cara, que sentido que me faz essa cena? Me explica. Eu achei que era uma alucinação minha, que ele tava sonhando, alguma coisa assim. Mas não, aconteceu de fato. Qual que é a chance dele acertar todo mundo e ninguém conseguir acertar uma bala nele? Eu ainda achei que fosse um programa de realidade virtual ali. É. Que de repente caísse os gráficos. Um holograma, exatamente, né? Faria mais sentido. Não fez sentido nenhum. Esse filme, ele é de uma categoria particular que eu criei, que ele é o filme de malandro, porque o cara é todo malandrão, é música eletrônica, que não sei o que. Mano, eu odeio esse tipo de ser humano. Então, se tem esse cara como protagonista, eu já não vou gostar dessa merda. Não. Aí você tocou num ponto importante. O grupo dele, né, Ivaldo? Não, antes do grupo dele, falando dessa questão do cara fodão, exemplo rápido. Num filme de brucutu, ou num filme de ação, enfim, que você tem um cara fodão, você ganha a ideia do filme se você se apega pelo personagem. Pra você se apegar pelo personagem, é legal você acompanhar personagens, pelo menos uma vez na vida se fodem e tem que correr atrás pra resolver a situação. Um exemplo rápido, se você pegar O Rambo. Quem te acabou de caralho. Falar? O Rambo. Quem te falou Rambo se fode pra caralho. Pra ficar em recente. Ó, John Wick. John Wick é um assassino que todo mundo tem medo, os caras se suicidam só de escutar o nome dele. Aí você fala, ele vai matar todo mundo. Beleza, ele mata... Exatamente, ele mata todo mundo, mas ele se fode inteiro. É, ele não passa o filme sem levar umas boas porradas, né? Outro que a gente gosta bastante, você pega o Rama lá, que é o Equalize lá do Operação Invasão. O cara é um lutador policial barra ninja da galáxia. Só que ele se fode inteiro. Então você se apega pelo personagem. Aí é exatamente o que o Anderson tá falando. Nesse filme você acompanha um cara que todas as cenas ele tá dando risadinha de canto de boca, um monte de mulher dando em cima dele, toda hora jogando frase de ah, eu sou o boyzão, eu sou fodão. Puta, a cena do avião dele é... Vocês são soldados? Mas vocês já andaram de bug jump no espaço sideral? Ah, vocês já entraram no fundo do mar com uma bomba atômica na cueca? Nossa, mano. Que vontade de alguém ter atirado na cabeça dele naquela cena. E a cena da bebida, cara? Cara, pra começar, algumas cenas são tão estereotipadas e tão ridículas que é complicado você comprar qualquer tipo de... Nem que diversão você pode ter nesse filme, que você realmente fica irritado. Por exemplo, quando ele vai buscar informação com uma ex-namorada dele, e a ex-namorada dele faz ele dormir com não sei quantas mulheres só porque, tipo, qual foi a lógica daquela nessa cena? Hora que eu cravei que o Pedrinho, de 12 anos, que fez o roteiro, cara. Exatamente. É o filme pro jovem punheteiro, sabe? Não, e o grupo dele, cara? Meu temos Deus que falar do grupo dele, cara. Meu Deus do céu. Ah, cara, olha, eu vou jogar aqui. Se aquela Ruby Rose, ela é atriz, eu sou o Pelé, velho. Ela é Batwoman agora, cara. Tá calma. Foda-se. Cara, você pega todos os trabalhos onde ela tá. Ela só faz biquinho. Ela faz a mesma cara toda hora. Toda vez, cara. Expressão zero. Por isso que ela foi encarada pra esse filme. O menos pior é o Rory McCain, que é o cão em Game of Thrones. Ele é o menos pior. É, nossa. Tá engraçadinho. Agora os outros... Não, engraçadinho. O que me explica? Por que no grupo dele tinha um DJ? Caralho, por que tinha um DJ, não, velho? Não faz sentido nenhum, cara. Não mostra nenhum tipo de habilidade dele. Não, é por causa da trilha sonora. Por causa do tipo de música. Só DJ toca aquilo. Quer dizer... Aí ele chamou... É aquele clássico filme que o cara tentou englobar lá, ator asiático, ator não sei da onde. Onde ator de não sei o que. É Chris Wu o nome do ator, né? Uhum. Ele tá em... O problema não é isso. Ele tá em Titãs agora. Ele fez o Valéria em City of the Thousand Planets lá, o Valéria e a Cidade dos Planetas, não sei se vocês assistiram, ele tava nesse filme. Mas enfim, ele tá... Cara, qual que é? Não, pode botar o cara à vontade. O problema é que o cara não mostra nada, não mostra nenhuma habilidade dele. Do cara. Ele entra em duas baladas dele, cara. Cara, eu achei que ele opera bem o aparelho lá de DJ dele. Não é pra qualquer um. É só colocar o pendrive, cara. DJ só faz isso, é só colocar o pendrive. Ah, você quer dizer que esse DJ não faz nada, é isso que você quer dizer? É isso que eu já disse, né? É tocador de pendrive. Se ele souber tocar Haruka Kanata versão forró, ele é o cara. Não, realmente, não, a seleção da equipe é aleatória. Ele pegou um sniper, pegou um retardado que bate com o carro, que dizem que é o piloto de fuga, X. E o pior é a lógica, ele jogou os soldados pela janela, pelo avião, falou assim, não, esses aqui não servem, vou pegar esses aqui, que esses aqui são bons. Porra, muito parado bons de... mesmo, hein? E a gente tem... Tem a outra pode menina falar... lá, que é especialista de armas lá, que é a menina do Vampire Diaries, meu Deus. A Nina Dobrev é o nome da atriz, mas o nome da personagem eu não tenho a mínima ideia. Mas é também uma atriz com certo apelo, mas ela é uma personagem que admira, né, o Thunder então, Cage exatamente. Desde o começo do filme, mas porque fala que ele tem um histórico lá. Não, admiração. Ela é obcecada pelo cara. Ela estava se oferecendo pra ele, como todas as mulheres desse filme. Ela quer copular. Todas as outras querendo. Exatamente. E a gente tem um grupo rival lá, né? O grupo rival que tem o Tony Jaa, o Donnie Yen, que são um grupo que rouba o objeto, né? O como é o nome dele? Caixa de Pandora, né? Se eu não me engano, é o nome do negócio. Claro, nada mais genérico, né? Que é um negócio que controla os satélites lá, que é o objetivo desses grupos no filme, né? E o filme, ele é muito manjado em todos os sentidos. Então a gente vai ter os dois grupos que são rivais, depois vão se unir por um motivo X, porque vai ter a Toni Collette, que no começo se apresenta como a chefe ali, a pessoa que é do bem e vai virar contra a casaca, que é uma coisa que a gente manja, sei lá, assim começa o filme, a gente já sabe tudo que vai acontecer. Então é aquele roteiro muito pobre, cheio de cena genérica durante o filme, cara, é complicado de assistir até o fim. Calma que vai piorar. Tudo tava indo bem até no meio de um tiroteio aleatório acontecer duas coisas. Em primeiro lugar, o cachorro louco, eu não sei por qual... Três coisas. Primeira parte, o cachorro louco, não sei por qual motivo, é que eu esqueci o nome do personagem, sai correndo com o caralho do mordedor na boca na frente de três caras com metralhadora. O que que ele ia fazer? Nada. O cachorro louco é o cão? Agora que eu entendi. É o cão, o motorista lá, o... Enfim, é que ele juntou os dois personagens, né, Ivan? Obrigado. Outra cena aleatória foi a especialista das armas, que aparentemente não ia servir pra muita coisa. Consegui matar no mínimo uns 3, 4 caras. Isso, detalhe, dois foram embora só dela ter derrubado a arma no chão. E a arma atirou sozinha, mas tudo bem. Mas isso não é nada, até me aparecer o caralho do Ice Cube que saiu do cu de alguém. Ah, não, cara. Ele deixou o celular com a menina e falou, qualquer coisa você aperte 9. Aí a menina aperta 9, nada acontece, daqui a pouco chega o Ice Cube. É, você apertou 9, né? Ai, caralho. E o filme, ele constrói, né? Ele traz o Ice Cube, que é o protagonista do segundo filme. Ele constrói até o... E no final, ele deixa aquela ideia de que eles querem continuar essa porcaria, né? Eles querem fazer uma franquia. A ideia do Vin Diesel, quando ele tava fazendo a divulgação do filme, ele comentou muito em entrevistas que a ideia desse filme era reativar, de fato, a franquia, né? De começar e fazer novos filmes, né? Explorar esse universo de, talvez, agentes de em vários lugares, né? Por exemplo, o personagem Samuel Jackson recruta o Neymar lá no começo do filme, podia recrutar agentes em vários lugares do mundo, né? Então a ideia dele é continuar isso, é fazer uma franquia. Vamos ver se vai sair mais filmes, né? Tô fazendo uma grande corrente pra trás, véio, pra não ter mais esse filme. Não, e detalhe, né? O filme se importa tanto com o Triplo X, que do grupo rival você só conhece o personagem do Donnie Yen, do Tony Jaa e da menininha lá, porque o resto tá lá só por estar mesmo, são Triplo X. O próprio Tony Jaa, o próprio Tony Jaa, ele é um Triplo X. Só que, foda-se, ele só faz da cambalhota. Ele é o cara do Lazy Town do... É um circense triplo X. Praticamente isso. É complicado. Alguém quer tecer mais algum comentário sobre esse grande filme? Ou vamos passar pro filme feio? Graças a Deus acabou e não vai ter sequência. Pronto. Não, eu tenho mais um sim, cara. Por favor. Aquele satélite que caiu no começo deveria ter matado o Samuel Jackson e o Neymar. Eu ainda torço pra que isso aconteça na vida real com o Neymar. Nossa, meu. Mas você esqueceu que os dois não estavam no mesmo lugar, cara. Pronto. Não, nem na cena... Nossa, a cena final, velho. Que ele tá lá no enterro do Samuel... No suposto velório do Samuel Jackson, que eu não sei o nome dele, porque... Foda-se também. Nem a gente sabe o nome de nenhum personagem aqui, é tudo nome dos atores. Aí o Samuel Jackson sai de cena, aí ele literalmente vira pro Neymar, cachorrinho, fala assim: vamos, Júnior. De novo, eles não estavam no mesmo cenário, cara. Aí o Neymar, a gente se vê. Falava, tomar. Que triste, cara. É complicado assistir até o final. Eu falei que você ia sofrer vendo esse filme. É triste. Dói. Dói na alma, dói fisicamente assistir esse filme. É, cara. É daqueles que dá dor física mesmo. Cara, é complicado. Escolhemos um filme mal de fato, né? Um filme que faz mal pra saúde, tá? É complicado chegar no final. Mas enfim, vamos pro nosso filme feio. E o feio... Para trás! Para trás! O que é isso? Quem é você? Quem sou eu? Um homenzinho que passou 27 anos de sua vida como tira tentando prender magnatas como você. 27 anos na sujeira e na poeira das ruas, e lá não tem música, não. Você vê pessoas nas ruas matando, violentando umas às outras, injetando drogas em suas veias, enquanto grandões como vocês ostentam suas riquezas em suas coberturas luxuosas. E os pobres coitados apodrecem no inferno. Sei que interessa. Enquanto bota dinheiro em seu bolso, hoje a relé que deixou você rico vai ganhar. Morra, seu filho da mãe. Seu filho da mãe. Chegamos, enfim, ao final desse podcast, né? Quer dizer, calma, não estamos terminando. É o nosso último filme, o nosso filme feio, o filme escolhido pra gente comentar. Ele foi lançado em novembro de 1987, então, na época de Ouro dos Brucutus ali, né? Já a gente comentou de Rambo, né? O nosso filme bom foi lançado em 82. Esse filme é um dos filhos de Rambo, vamos dizer assim. O filme que a gente vai comentar é Deadly Prey. Muita gente não vai conhecer Deadly Prey, mas ele é considerado já um clássico do trash? Você acha que ele chega a tudo isso, Ever? Com certeza ele é. Eu acho que sim, cara. Eu acho que pela semelhança assim, com o Rambo em si, eu acho que sim, cara. E tem um cara também que ele aparece muito no filme trash, que é o Cameron Mitchell. Sim, o Cameron Mitchell, com certeza. E o filme foi lançado em novembro de 87, como eu comentei. Em título em português, eu achei dois títulos: Danton Armado e Sozinho. Uh-huh. E eu achei o Exterminador de Mercenários. Dois títulos sensacionais. O filme é dirigido pelo David A Priori, que é um diretor de vários filmes. Tá? São dois diretores? Tem... Eu achei todos. Não, tem mais um filme, mais um título em português. Ah, tá. Eu achei que era outro diretor. Chamado... Eu falei dois diretores. Pra fazer esse filme? Qual o nome do filme? Isca Mortal. Caramba. É literalmente a tradução do nome Deadly Prey. Do Deadly Prey, exatamente. O filme é dirigido pelo David A Priori, que é um diretor que também, se você pegar ali, tem um monte de filme trash ali na sua categoria, então ele tinha gabarito pra fazer. E o filme conta a história. Calma, você esqueceu de falar também que o protagonista, o Ted A Priori, é irmão do diretor. É, exatamente. Que vive o Mike Denton, ou Michael Denton, que é o protagonista do filme, que é, a gente tem no filme um grupo de mercenários, né? Eles mostram aí no começo do filme em treinamento. E o que esse grupo de mercenários faz? Eles sequestram. Calma, morre. Eles morrem posteriormente, eles vão encontrar uma fera muito brava, né? Mas calma. O coronel, né? O líder ali deles, que é o Coronel Hogan, se eu não me engano, é o nome dele, né? É bom que o Deadly Prey, eu lembro até o nome dos personagens, mas do Triple X eu caguei. Ele comanda ali, e o treinamento desse grupo de extermínio é, esse grupo de mercenários é pegar pessoas aleatórias na rua, sequestrar e fazer uma caça delas. Esse é o treinamento desse grupo. O Peste, cara. É. Só me lembro disso. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu só queria... Diga. Eu só queria dizer uma coisa aqui, que o plot desse filme foi copiado pelo John Woo em O Alvo, tá? É o mesmo exatamente, plot, é a mesma coisa. É o mesmo plot. E eu tô citando de novo aquele episódio do podcast sobre filmes ruins que a gente gosta. Cara, eu também falei do Alvo naquele filme. Ele gosta muito de filme ruim mesmo, já percebi. Mas não gosta de Triple X e tem limites também. Uma coisa legal é pra gente pensar. A primeira pergunta é: qual era o objetivo dos mercenários? Por que eles eram contratados e por que eles estavam treinando? Alguém. Eles dão a entender que o governo, de alguma maneira, contrata eles. Não, de forma... nunca mencionaram o governo, viu? Apareceu um político lá no Não, que mataram. Apareceu um tio de terno. Um tio de terno. De novo, apareceu algum engravatado corporativo. Não é o governo ali. Se fosse o governo, ia aparecer um cara de uniforme. Tá bom, tem razão. Acho que eu tô indo um pouquinho longe demais. Talvez seja isso. Eu imagino que você seja isso. Você é governista, seu safado. Com certeza, isso é fato. É, atualmente não tá de todo errado, não, mas vamos lá. Mas mas a gente não tem como saber. Mas voltando, só pra... já que o objetivo deles não tá claro e a gente não sabe pra que serve, eles continuam sequestrando as pessoas. Só que um belo dia eles acabam sequestrando uma pessoa que eles não deveriam nunca ter chegado perto, que é o nosso protagonista, o Mike Denton. Ele é sequestrado com seu belo shortinho jeans ali. Espetacular, bem... espetacular. Um figurino assim bem adequado, um mullet. Cara, nosso protagonista é sensacional. Ele passa o filme inteiro com seu short jeans e com seu mullet bem cuidado, cabelo loiro aos ventos. Ele é sequestrado por esse grupo e jogado na mata pra ser caçado. Só que o problema tá aí. Os caras não sabiam o que eles tinham pegado. Eles pegaram uma máquina de matar. Literalmente uma máquina de matar. Mike Denton foi treinado em sei lá que guerra, por sei lá que exército, porque ninguém fala nada. A gente só descobre que ele é foda pra caralho. É um cara que mata geral. E o filme começa a partir daí. O plot é... Lembra o Rambo pelo personagem, por um personagem que vai ser caçado também e acaba sendo o cara que vai matar as pessoas que estão caçando. Então a gente tem esse plot que... Até as armadilhas são bem parecidas. Exatamente. Que é um filme que é bem copia e cola, né? Só que feito de uma maneira tosca. É. Só que o Rambo foi feito numa selva de fato. Esse aí foi feito no Parque da Luz. Mais ou cara, menos os isso. Os caras falam a frase do Rambo. A mesma frase que o cara fala no filme do Rambo, que os mercenários quando estão caçando falam assim... Droga, a gente não tá caçando ele, ele está nos caçando. Exato. Até o próprio general criador lá, o teu general que criou, eu treinei ele, ele é uma máquina perfeita, não sei o que lá. Vocês assistiram dublado, cara? Eu assisti dublado. Não, mano, é maravilhoso. Só pode ser assistido dublado. E a dublagem do SBT ainda aparecendo com... Esse filme tem no Sessão YouTube, né? Tem no YouTube. Tem no YouTube. A abertura que eu falei, cara, mano, é uma frase que o cara fala, que o Coronel Hogan lá fala. Ele do nada, quando ele tá recebendo os primeiros mercenários lá pra mostrar como vai ser, ele fala assim, ah, aqui o treinamento, acho que vocês vão ter sopa no mel. Que porra é essa, velho? Que expressão é essa? Eu acho que ele pediu tipo não, né? mel na chupeta ou colher de sopa, tá ligado? Ele confundiu alguma expressão e juntou tudo e falou sopa no mel. Mas que bosta é essa, cara? A frase final também é impactante, que o Denton olha pro capitão lá e fala, e aí, tira essa camisa agora. Tira essa camisa ou você quer que eu esquente ela por dentro? Como assim? A dublagem é sensacional. Que eu esquente, cara. Você embaixo dela. Puta que... É, alguma coisa tem uns momentos, mas... cara, que da dublagem, principalmente, que é quando os soldados que são atacados, eles percebem. Eu lembro que tem uma cena que é muito engraçada. Eles vão... É engraçado porque todos esses mercenários, eles vão em fila, né? Pra buscar o Denton dentro da mata, né? Um do lado do outro. Aí o Denton acaba matando um último da fila. Aí todos voltam ao contrário, exatamente, e começam a correr ao contrário, né? Tem um que grita uma hora lá, Jesus Cristo, mas ele grita de uma maneira... Mano, é muito engraçado, velho. Eu pausei o filme que eu comecei a rir. É muito engraçado o jeito que ele grita. O Denton ataca ele com uma estaca de madeira, velho. Ah, procurei. Nossa, o cara Jesus Cristo, o cara grita. É muito engraçado a maneira que ele grita, velho. Outra coisa que eu achei espetacular... você quer trazer mais alguma coisa da história ou a gente vai ficar citando cena? Não, a história é essa. Não tem mais coisa. Não tem mais o que falar. O ponto importante da história é quando ele descobre, quando o coronel descobre que o Denton é um cara que foi treinado por ele, né? Que é um cara que é... Só contando assim da sequência da história, tem uma parte que eu acho maravilhosa, que importante, que é assim, eles sequestram o Denton, jogam ele na mata, ele consegue matar uma galera, só que eles acabam pegando eles e levando pra base, né, onde tá sendo o treinamento, né. Uma base maravilhosa, que é uma tenda. Uma tenda e um saco de lixo, velho. E um tanque. Aí eles levam ele pra lá, deixam ele preso e tal. Aí vai um cara que ele conhecia também da casa do caralho, que ninguém sabe. Um amigo dele que ele salvou no Vietnã. Cooper, né? Aí ele acaba ajudando ele a fugir. Aí vem uma das cenas mais maravilhosas do filme pra mim, que ele volta pra casa, velho. Por que o desgraçado não voltou desde o começo, velho? Ele voltou pra casa na moral, velho. Como se ele soubesse o caminho desde sempre. Não, cara, esse filme... Não deu pra entender mesmo. Mas uma cena que eu achei inacreditável foi... Em primeiro lugar, o Denton deve ser um soldado do caralho, que conseguiu dormir naquela cama de água dele lá. Acho que tem que ser um soldado nível 35, porque eu morreria afogado só de estar deitado em cima daquilo ali, mas tudo bem. Quando ele é sequestrado, tem a cena da mulher dele olhando e tal. Eu falei, nossa, coitada, vai se desesperar. Aí ela espera no dia seguinte, oi pai, tudo bem? Pai, você pode vir aqui em casa? Eu tô com um pequeno problema aqui, a gente precisa conversar com você. Aí o pai dela chegou, oi, tudo bem, mas o que aconteceu? Ah, pai, sabe o que é? Aqui parou um carro. Aí os caras bateram no dentro, meu marido, por sinal, enfiaram dentro do carro e saíram. Aí o pai dela, por que você não chamou a polícia? Não, eu sei que você tá aposentado, mas eu preferia falar com você. Caralho, que mulher é essa? Cara, e o pai dela, que é o Cameron Mitchell, cara, ele é sensacional nesse filme. Ele é espetacular. Ele aparece ele do nada, ele sai do chão, velho. Não, ele sabe o endereço da base dos caras. Então, cara, como ele descobriu, cara? O assassinato do corporativo lá é muito, é sensacional também. Então, um puta discursinho, né? Vocês, magnatas, não veem o que tá acontecendo na rua. Não, eu acho muito boa a cena que ele tá com a espingarda, aí ele vai lá pra. Tá indo pra base, e aparece um mercenário e fala assim: não, eu sou amigo e tal. Aí ele vira mentiroso. Puta, dá um tiro no peito do cara. Muito bom, cara. Esse filme não tem muita conversa, cara. Não tem, é só tiro. Outra cena espetacular, como a gente comentou, que esse filme é praticamente uma cópia descarada de Rambo. No Rambo tem um momento, uma cena em que você vê ele meio que passando a noite lá na floresta, mostra ele caçando. Aí o Rambo, que é o Rambo, caça um javali. Aí o Denton caça uma minhoca e um ratinho. O Denton come uma minhoca, velho. Não, você viu que ele pegou a minhoca, deu duas lapadas de cuspe, eu falei, caralho, onde é que ele vai encher essa minhoca? É o que eu falei, aquela teoria da conspiração, ele e todo mundo que come McDonald's come carne de minhoca. É, exatamente. Aí, e lembrando, né, não custa nada reforçar que o Denton passa o filme inteiro com um... Quando eu falo um shortinho, às vezes o ouvinte não assistiu o filme, ele não consegue... Ele tá pensando num shortinho assim, sei lá, que quase no joelho. Bola, né? É um shortinho, exatamente, que os antigos jogavam bola lá. Não, pior, é shortinho Baile Funk 2019. Ele é muito pequenininho e ele tá também sem camisa, né? Lambuzado em óleo lá, com os músculos bem, bem fortes. E é um personagem que, por mais que ele esteja na mata ali e se camuflando, observação, a camuflagem do Denton é só um fiapinho de planta, assim. Não é tipo a camuflagem completa. Ele só coloca uma tira de folha na cabeça, já tá 100% camuflado, ninguém percebe ele. Não, mas também, vamos lá, né? É igual a armadura de RPG, cara. É igual a armadura de RPG. Ele não sangra muito no filme. Ele sangra no filme? Vocês viram o não, sangue do Denton? Cara, os coadjuvantes sangram. O Pablo Escobar, no começo do filme, quando leva um tiro, sangra. O mentiroso aí que o Everton falou, ele sangra. E o filme, ele não tem efeito especial bom nenhum. Tem uma cena que tem um efeito muito bom, numa troca de tiro lá e tal. Mas na cena seguinte, ele corta o braço do cara e bate no cara até ele morrer com o próprio braço e não sai sangue. Essa é uma cena muito clássica de cinema trash, bizarro, né? Isso é um fatality do Mortal Kombat. É, pior que tem um personagem basicamente do Mortal Kombat 4 que ele arranca a perna do cara e bate no cara com a perna até ele falecer. Não, só pra complementar, dos poderes do Denton, ele conseguiu essa façanha de arrancar o braço do cara e bater com ele. Sem sangrar. O importante é não sair o sangue. Vocês estão comentando, o Denton não sangra, mas também aqueles mercenários, que perigo que eles oferecem. É tudo burro. O outro lá na primeira caçada toma uma pedrada de um cidadão comum, quase morre. Depois é assassinado. Do nada tem uma cena... Eu achei muito engraçado essa cena. Tá o capitão lá no meio da cabana, que seria a base deles. Aí o mercenário chega e fala: capitão, então, eu perdi minhas armas. Eu acho que o cara roubou. Aí o cara vai matar ele. Fala: pô, seu bosta, vai lá e matar ele. É tudo idiota, os mercenários. Mas a melhor demonstração de quanto eles são ruins é quando o capitão lá, o vilão, no caso, ele acaba sequestrando a mulher do Denton, enfim. Ele fala, quero que vocês morram. É uma cena pesada, aí, ó, quero que vocês escondam de guarda, que é pra proteger ela. Proteger assim, pra que o Denton não venha resgatar ela. Quando o Denton chega pra resgatar ela, ele leva menos de 5 minutos. Ele passa por 3 candangos, pega ela e vai embora. É isso o resgate. Não, até ele chegar, eu quero dizer aqui que o... Ela tá de boaça. O Hogan. Ela não tá nem chorando. E abusa sexualmente da mulher. É, isso foi forte. Ele... Isso aí foi tenso. Então, aí é que tá. Quando volta, a mulher tá mexendo o pulo e falando que tá com dor. Só que ela tá sentada. O que você pensa? Pô, a pessoa que foi abusada desse jeito, ela fica traumatizada. Ela tá sentada como quem tá bebendo cerveja no bar, cara. Só faltou a latinha na mão. Ela tá de boaça ali, sentada. Tá sentada com a perna aberta, falando com o cara, numa malandragem, assim. Eu falei, meu, o que aconteceu aqui, velho? Eu não entendi. Não, e o da hora que o melhor amigo... Não, o cara que mais ajuda o Denton é o tenente vice, o cara lá que ajuda o Coronel Hogan, lá, o outro cara de mante de óculos escuros, de camisa preta, tá ligado? O tenente. O que mata mata quem encontraria o Hogan. É, ele mata todos os funcionários dele, cara. Exatamente. Mata mesmo, não tá nem aí. O cara falou alguma coisa, ele vai lá e mata, não tem conversa. Mas eu acho que os poderes, a gente tem que te ver que o Danton tem várias cenas que são copia e cola dos Rambos, se esconde na mata e aparece, tá camuflado ali. Enfim, tem algumas cenas que a gente sabia que vai acontecer, só que são feitas de uma maneira mais tosca, né? E a gente tem o Danton com super força, né? A gente percebe, por exemplo, na cena que ele deixa as pedras caírem lá no desfiladeiro. Aquela cena é sensacional, cara. Porque ele consegue derrubar tantas pedras só com a força dos braços, depois de tanto tempo sem comer, né? Tem que lembrar disso, sem se alimentar. Que, cara, você vê que ali é um super soldado em ação. Todas aquelas pedras de isopor caindo em cima dos caras é muito bem feito, cara. Todos aqueles aerolitos, né? Que são as pedras do Chaves, né? Basicamente. Pedras não, aerolitos. Ele também é um mestre na arte da apneia, né? Porque tem uma cena que ele fica um tempão embaixo d'água, sem sofrer, pra daí ele sair e matar o cara. E a outra, a famosa cena onde ele tá só com a cabecinha pra fora. Enterrado na grama. Aparece por trás do cara pra matar ele. Essa cena é genial. Eu gostei. Faz que uns barulhos muito bons, cara, quando ele pega os caras. Puta que pariu. Na verdade, o meu pensar que o Danton não tem muitas falas no filme, né? Não, ele só fala que vai matar todo mundo. É isso. É muito louco uma cena que ele tá com. Ele pega um dos caras, aí começa a perguntar pro cara: ah, quem são vocês? Não sei o quê. Quando ele pergunta quem são vocês, o cara vai falar e ele tampa a boca do cara, velho. Maravilhoso isso. É, eu não entendi. Por que você perguntou, então? Fazendo mais uma menção a Chapolin, não sei se vocês repararam, mas acho que só teve duas, três cenas em que o Danton levou, entre aspas, né, um certo dano, que ele dá uma cambaleada e tal. Se vocês verem pausadamente, novamente, é igualzinho o Chapolin quando leva tiro. Que ele fica entortando a mão, torcendo a perna, é igualzinho o Chapolin tomando tiro. Pô, teve um que o Danton, ele deu um tiro, o cara não morreu pelo tiro. O cara morreu quando ele tentou fazer o duplo twist carpado da Diana dos Santos na hora de cair. Não sei se vocês repararam, o cara tentou dar uma estrelinha ali no chão. Eu acho que ele morreu por causa da estrelinha, não por causa do tiro. Cara, as coreografias de batalha, de morte, não são das melhores, né? Vamos dizer assim, que os atores ali não estavam muito preparados para aquele tamanho de cena de ação. Eu gostei do que a gente comentou, que o acampamento dos caras é realmente só uma tenda e um tanque. Eles colocam em prática, tem a cena do tanque, o Danton vai lá, pula no tanque, invade e joga uma granada dentro do tanque, que tem um efeito explosivo sensacional de grande passagem. É incrível, né, cara? Durante o filme todo, a granada, ela tem efeito de estalinho, sabe? Quando você joga aquele estalinho. Eu nunca vi a granada explodir tão pouco, velho. Ela só explodiu internamente do tanque. Isso, aconteceu... agora no tanque ela explodiu. Uma granada. Cara, é brilhante. É só pra terminar aqui. Não, e aí eu quero falar do final do filme pra mostrar que, na verdade, o Danton é o grande vilão do filme. Porque ele pega o coronel Rugan e ele faz exatamente com ele o que o Rugan fez no começo do filme. Ele manda o cara tirar a bota, manda tirar a roupa, igual o negócio da camiseta que o Ivaldo lembrou. Mas pra mim, ele fala a frase mais vilanesca de todo o filme. Que ele vira pro cara e fala: corra. Sabe, cara? Você não fala isso pra um gordo. Você falar pra um gordo correr é um absurdo, cara. Com e gordo... eu falo por experiência própria. É um gordo que tinha tomado um tiro já, né? Isso, então se você falar pra um gordo corre, você quer matar o cara. Isso é mais cruel do que você dar um tiro nele. Não, vou falar que esse final me surpreendeu. O final do filme é poético, né? Vamos falar a verdade, né? É poético. Não, é só porque, pelo nível do filme, você pensa que ele vai dar tudo certo. Que ele vai ganhar, vai ser o bonzão e vai voltar pra casa. Exatamente. Não a merda que deu. Porque, tipo, no final do filme, na parte que arranca o braço, é porque o tenente tinha matado a esposa dele, cara. Você fica, o que? Que porra é essa, velho? O luto do Danton passa muito rápido, cara. Porque ele tem que sobreviver, né? Tá bom. Substitui pela raiva, Vinícius. Exatamente, pelo ódio, raiva. São os estágios do luto, né? Tem a aceitação, a raiva, a negação, lá, as outras coisas. Então, ele tá na raiva. Eu ia falar que teve uma cena enigmática que eu não entendi ela até agora, mas eu rachei muito bico quando eu vi. Que o Danton tava lá matando soldados, mercenários, tiro, facada, bomba, armadilha. Do nada ele passa no estradinho, os caras: ei, você, o que você tá fazendo aí, rapaz? Tá fazendo o que aí sem camisa, rapaz? Aí o Danton: o quê? Aí os caras: cala a boca! Sai do meu terreiro, não sei o que lá. Eu não posso roubar naquela cena. Caralho, é simplesmente um roceiro, né? Tipo, qual que é a lógica, né? Cara, é bom. Esse filme é bom porque você não sabe onde eles estão, você não sabe quem são os mercenários, você não sabe que cidade que você passa o filme. A gente só sabe que tem os acontecimentos ali no terreiro baldio. E a história do filme se enrola assim. Mike Danton, eu acho que é um herói brucutu que foi meio esquecido, cara. E deveria ter um lugar ali cativo do lado do Stallone, do Schwarzenegger, de todos esses caras aí. Por que não? Ele teve mais um filme, Deadly Prey. Teve uma sequência que é pra comemorar Aí o primeiro filme eu não assisti, mas dizem que é tão engraçado quanto a primeira. The Deadly Spray, né? Eu não sei que ano que saiu. Qual era o ano mesmo? 2017? 2016, acho que foi agora 2017, por aí. Alguma coisa assim. Enfim, teve uma sequência que ninguém assistiu também, né? Mas pelo menos o Deadly Prey eu recomendo que assista. Tem no YouTube, se você quiser dar boas risadas, as risadas são garantidas, né? Esse é um típico filme trash que você vai dar risada. É, principalmente pra quem gosta do filme de Brucutu dos anos 80. Cara... Porque o cara, ele era uma mistura dos personagens do Braddock, do Steven Seagal. Sim, exatamente. Do Stallone Cobra, sabe? Então, assim, ele pega o melhor desses personagens. Não dá pra falar o melhor quando você fala do Chuck Norris e do Braddock. Mas ele pega o melhor desses personagens e tenta montar isso na tela. E eu diria que, pra mim, ele é um dos poucos caras que conseguiria desmentir aqueles Chuck Norris facts, sabe? Então, ah, é verdade. Eu acho que é por isso que você tem que assistir esse Mike Denton Facts. Eu acho que além, hein? Podia existir. Assim como a gente mencionou de Rambo, que tem esses diferenciais, mesmo sendo um filme brucutu, cara. Tirando toda a zoeira e a parte cômica, realmente o final me impressionou, porque eu não esperava aquele final, cara. Não esperava, mas é uma bosta, do mesmo jeito, né? Eu, tipo, não esperava. Não, cara, é legal, mais... é diferente diferente de porra de triplo X, de 2000 não sei o que lá, não sei quantos milhões de orçamento, pra terminar naquela merda, todo mundo sendo fodão, bonitão, feliz. O final é doideira, cara, o final é legal, vale a pena. O final é bad vibe, cara. Exatamente. O final é complicado, cara, eu achei triste, muito triste, mas é um filme que merece o selo de filme feio, cara. E é isso aí. Eu acho que deu pra gente conversar desses três filmes aí, deram bons assuntos. E a gente volta logo mais pra um próximo Bom, Mal e Feio também, né? Sempre estamos fazendo. Ouvinte, você gosta de Bom, Mal e Feio? Eu sei que você gosta. Quem respondeu a pesquisa? Pesquisa da Patriarca S, que está no post do episódio, tem no site também, pra gente saber o seu gosto, que você gosta de escutar aqui ou que não gosta de escutar. Quem você quer que... A gente sempre fala quem você quer que saia do podcast e não grave mais, ou quem grave menos, ou apareça mais com frequência. Mas... É, o Bom e Mal e Feio sempre é citado, né? Teve algumas citações lá que gostava, então manda sugestão pra gente do Bom, Mal e Feio. Pode mandar só o tema, pode mandar o tema e os filmes, a gente pode conversar e quem sabe pode fazer aqui outro episódio do Bom e Mal e Feio, porque é bom de gravar, eu gosto de gravar Bom, Mal e Feio. Dá boa discussão. Principalmente porque vocês são dois filmes ruins, né? E dá mais pra falar mais mal do que bem. E a gente gosta de falar mal, né? Eu gosto de gravar também. Eu gosto de gravar, eu não gosto de ver alguns filmes. É... Tem os percalços do caminho, né? Mas, enfim, ossos do ofício, né? E eu acho que é isso, né, galera? Beleza, ouvinte, fique com os recados finais do Nerd Patriarca. A gente volta no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou! Eu espero nunca mais assistir Triplo X. Muito bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.